Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, pessoal. E hoje iremos falar sobre a maior paródia de animes e referências que existe. Iremos falar de Gintama! É uma gravação Beleza. Muito tempo esperada. Nossa. Por anos. Que isso. Acho que desde lá do Cast 10, há muito tempo atrás. Quando a gente começou a falar de alguns animes, a gente já mencionava Gintama, né? Por aí vai. A pressão pra se gravar foi grande, né? Para um podcast tão importante sobre essa obra cômica e escrachada, a gente tá com uma equipe aqui repleta de informações e fanboysismo. Sim. A respeito da série. Fanboysismo, diga-se ao extremo, viu? Então, sem mais delongas, eu sou o Mug e irei parafrasear nosso incrível Gintoki com a frase que eu creio que hoje pode dizer que é o meu atual lema. A melhor maneira de viver a vida inteira é sendo uma criança, não importa qual a sua idade. Cara, Mug, você segue essa vida à risca, viu? Você tá seguindo ela extrema demais, cara. Calma, Mug, calma, Mug. Ah, que eu seja, eu ainda quero ver esse filme, o Gintama The Movie Dragon Bleep Piece. Esse filme, caraca. Cara, deve ser foda pra caramba. É demais. Aqui é o Bira e esse anime é difícil demais para crianças entenderem. Porra, não, eu que diga. Pera aí, se o Mugi entende, pera aí. Cara, essas são frases do nosso grande Gintoki. Eu que diga, cara, eu dropei Gintama, eu acho que umas 5 vezes. Herege, o que você tá fazendo nesse podcast? Sai daqui. Nossa, sai daqui, esse ainda é o host. Bem, e fora que o Seiji e o Tenshi, a gente tem dois incríveis convidados que estão, assim, num nível fanboyismo da série muito elevado a qualquer um aqui do Projeto X. Estamos com a nossa incrível amiga Giza e nosso amigo Sr. B. Por favor, se apresente. De novo eu aqui, né? Vim visitar o pessoal. Eu só vou falar aqui Giza Janai. Katsurada. Katsurada. Katsurada. Katsurada desse também. Eu tô de volta também, eu acho que tô de volta. Eu não sei se eu gravei outro, agora eu não lembro, cara. Foda-se, não importa. O importante é que a vida de Madal não escolheu. E eu escolhi Madal, pro Madal. Madal. Ao contrário do Madal. Caraca, ela não me escolheu, né? Eu que escolhi ela a vida. Escolher. Eu que falei, eu vou escolhê-la. Gintama é um mangá escrito por Hideaki Sorachi, esse cara maluco, estranho, que tem uma mente perturbada. Ah, Sorachi. Ah, gênio. É brilhante, cara. Gênio. Cara, é muito bom. Ó, deixa o macaco em paz, né? Gorila, sou gorila. O primeiro capítulo de Gintama foi publicado em 8 de dezembro de 2003 na Weekly Shonen Jump. Atualmente possui mais de 56 volumes de mangá. Bem, então a gente viu que ele já é publicado na Shonen Jump Weekly, ou seja, ele é publicado onde saem todas as grandes obras de mangás da atualidade. One Piece, Naruto, Shonen. E por aí vai. Naruto não tem mais. Naruto não tem mais, enfim. Boku no Hero. E daqui a pouco One Piece também. Não fala isso. Não fale isso. Mas Gintama, cara, Gintama é eterno. Pior eu que é, cara. Eu posso garantir. Porque ele vai estar lá pra parodiar tudo que sair na Shonen Jump, velho. Não acabou. Igual a animação. Mas vale lembrar que, assim, as paródias que Gintama faz dos animes e mangás que saem pela Shonen Jump, não só das coisas atuais da Shonen Jump. Muitas vezes mostra, tipo, coisas de Dragon Ball, Cavaleiros, por aí não, vai. Tem outras editoras também. Nossa, tem de tudo, na verdade. De outras editoras nem tanta frequência, assim, né? Mas, mas tem. Toda hora eles fazem piadas de Doraemon toda hora. Sim, Doraemon toda hora. Tipo, eu já vi umas de Major muito louca com o Beyblade. Eu já vi de Detetive Vicuna, que é de outra editora. E até de história, cara. História mas normal, enfim, e fora o mangá aí, a gente teve o anime, que ele foi lançado inicialmente em 2006, produzido pela Sunrise. Grand Sunrise. E dessa vez ela não botou Ganda, só botou um canhão em forma de pênis. É estranho, né? Porque Sunrise faz muito Ganda em mechas, né? E Gintama não tem mechas. Não, Gintama às vezes tem mecha, velho. Tem os robôs. Não, tem um episódio do robô lá, que é escroto pra caraca. É assim, a Sunrise, ela pegou e falou assim, olha, o conceito desse anime, que a gente provavelmente vai falar mais pra frente, é interessante, porque dá pra colocar robô, dá pra colocar... Então vou ser você, deixa eu abraçar você. Dá pra colocar tudo. Tem ciência, tem alienígena, mas a gente sabe uma nave gigante. Vamos explicar um pouquinho esse lançamento do anime. Totalizando, a gente tem 265 episódios lançados atualmente. Mas eles não foram, tipo, lançados, tipo, One Piece. Tipo, de uma vez. Tipo, One Piece, nunca pararam, não stop. Ele é mais no esquema, vamos lançar um pouquinho, para... Vamos lançar mais um pouco. Na verdade, não é assim, na verdade, eles primeiro lançaram muito, muito, muito, aí pararam. Ele é no esquema bagunça, cara, na real. Mas o que acontece? Gintama, ele não é passe em horário nobre no Japão. Exatamente por ser escrachado demais. Muito escrachado. Então, o horário dele não é muito favorável pra render frutos, né? Render um belo din-din. Então, Gintama basicamente vive da venda de DVD. E toda vez que ele era cancelado, é porque a venda tava baixa. Tá ligado? Então eles davam uma pausa, que a venda tava baixa, fazia, vamos fazer o pessoal sentir saudade. Aí lança de novo, aí não, começa a vender pouco de novo, aí eles pausam, dão um tempo, não é tudo, então, voltar o anime agora, né? É bem irregular o jeito que foi lançado, sim, né? Ah, sim, aproveita e dá um pouco de distância do mangá pro anime também, cara. E engraçado que quando tá chegando perto de acabar, eles falam assim, tá acabando a temporada, tão falando sério, vai acabar, gente. Vocês não acreditam, a gente tá falando que tá acabando, pô. Tá, uma coisa legal que até no Gintama, os fillers são bons. Cara, é demais. Até os fillers são bons, cara. Você vai, tipo, sei lá, vamos dizer One Piece, ele tem fillers legais, mas vamos dizer Naruto, que, sei lá, tipo, 90% é filler. Tá ligado? E tudo bosta, tá ligado? São uns fillers muito mais. Mas, cara, então você pode escrachar com qualquer coisa, então vamos dizer que a própria obra é um filler. Nossa, cara, realmente, a própria obra é um filler, porque não tem, tipo, uma história, uma linha, não é uma história linear. Assim, tipo, você não assistir, tipo, um episódio semana passada, tipo, fudeu, eu não posso assistir semana. Não assisti o episódio 36, não vou entender nada do episódio 40, tipo isso. Depende, depende. Mas depende da saga, tem os arcos. Gintama é dividido em vários arcos. Ah, sim, mas esse arco daqui, às vezes, não influencia nada no arco futuro, né? Exato. Isso. O que acontece, pra não deixar a galera confusa, Gintama tem uma história, ele tem um background, na verdade. Ele tem um background, tem uma história, exatamente. Um passado. Ele tem um background, e esse background se desenrola com os arcos, tanto de comédia quanto os arcos de ação, que, por sinal, são todos, ambos, muito bem desenvolvidos. Então, o que acontece? Eles têm um background, e ele vai se desenvolvendo durante toda a série. Então... você precisa saber alguns pontos fixos, claro, mas você não precisa chegar assim e falar, aquele episódio de comédia, sei lá, o do Besouro, que é um dos meus favoritos, que eles estão pegando besouro nas florestas lá, que o Kodo se fica todo cheio de mel, tá ligado? Da hora. Lembrei. É muito bom. E você não precisa assistir esse episódio pra ver o episódio do Shogun ou do Bakaoji, tá ligado? Nossa. Então é mais ou menos isso. Não, você pode entender a história sem... É aquela situação que você tem, tipo, uma história background passando, bem leve, e você tem a história do próprio episódio. Você tem aquela coisa daquele aquele arquinho que tá se passando durante uns 2, 3 episódios, que se fecham, entendeu? Então você tem aí um background bacana, e a história é tipo do próprio universo daquele episódio. Então você pode ter assim uma noção do que tá acontecendo, mesmo não tendo assistido um episódio de uma semana, e você não vai ficar tipo perdido à toa, entendeu? Continuando, né, as temporadas de Gintama, elas são divididas ao seguinte, ó, foram uma primeira temporada grandona, né, de abril de 2006 a março de 2010, totalizando mais de 200 episódios, muita coisa, até a primeira interrupção. Depois disso teve uma outra em abril de 2011 a março de 2012, passando o anime, e por fim, de outubro de 2012 a março de 2013. E finalmente, em abril de 2015, sai a nova temporada de Gintama. Finalmente. Puta que foda. Cara, muito bom, velho. E pra concluir, além dos animes, né, tem dois filmes lançados de Gintama. Tem o Gintama Shinyaku Benizakura Ren, ou chamado Gintama The Movie, em 2010, como foi distribuído internacionalmente. Que é o primeiro, né? Isso, que seria a compilação do arco do Benizakura, que já tem no anime. E tem o segundo filme, que é o Joban, Gintama, Kanketsu Ren, Yorozuya, Yoyen, Nare, né? Ou, pra ser mais fácil, Gintama B Forever Yorozuya, lançado em 2013. Bem mais fácil. Que é aquele do futuro. Exatamente. Do futuro. Ele tem um começo muito legal demais, que ele começa a falar assim, ó, olha, você tá no cinema, galera, não filma, isso é crime, não faz isso. Aí aparece uma figura em forma de câmera, e eles ficam falando, olha, tá vendo? A gente pegou esse cara, não faz isso, tá vendo? Você tá envergonhado, não tá envergonhado? Eu tô. Ele fechou na cabeça. Não faz isso, você é um vilão, você é malvado. De repente você vê que esse cara estourou um personagem do filme, porra. Cara, eu vi esse filme hoje, inclusive. Não, mas assim, o que tá falando então da temporada, cara, é muito legal como eles brincam com o próprio anime, a situação do anime, né? E como eu disse, tá acabando, gente, tá acabando. Aí quando volta, olha, voltamos das férias, descansando, e mudou tudo. Por que mudou tudo, caramba? A gente só descansa... Eu lembro quando teve o primeiro break, que o episódio de retorno era o tipo Gintoki, como se fosse treinado por um Saiyajin, tá ligado? Isso. Tipo, samurai andante, caraca, muito louco, velho. Eu ri demais. Uma realidade alternativa. Só pra falar, isso daí que o Sage falar que o Gintoki fica falando tá acabando, é aquele negócio da quebra da quarta parede. A gente vê isso muito em alguns quadrinhos, geralmente, muito você vê em Deadpool, que é o quê? O anime, ele percebe que é um anime, tá ligado? Exatamente. E ele fala com o leitor. Às vezes, eu acho muito engraçado, às vezes eu vi um episódio, cara, que tipo... O Gintoki, ele chega assim, cara, eu tava tão bêbado, que eu acordei em outro anime. Achei muito legal. O diferencial de Gintama tá exatamente nisso, porque isso ocorre desde o primeiro episódio até o último. Então, várias vezes, ele tá falando assim, ah, o que vocês estão fazendo? Não, estamos enrolando ele. Ele aponta pra TV e você se sente dentro da TV. Assim, caraca, e assim, isso se repete, por exemplo, tem uma situação... que eles têm que enrolar, né, por exemplo, pra dar tempo, né, de fechar o horário, os 20 minutos do anime. Isso eles fazem, tipo, umas 15 vezes durante todos os, assim, durante os episódios. Você sabe o que tá acontecendo, mas você fica igual um retardado olhando pra eles, vendo eles tirar sarro de você. Eu fico imaginando que os escritores, os desenhistas, deve ser uma zoação foda, porque o que acontece? Você não pode acreditar no que os personagens falam. Por exemplo, eles falam, não, vai sair um filme que vai mostrar o passado, vai mostrar tudo o que aconteceu, aí vai lá lança merda de um filme que não tem nada a ver. Ou nem lança o filme, que ainda tá esperando. Ou se não, ele fala, não, não, a gente não vai ser cancelado, a gente tá firme e forte na semana seguinte, último episódio, canceladão. Ele fala, não, a gente vai voltar, a gente vai voltar, a gente vai... Cara, eles tiram onda, eles trollam os próprios espectadores, cara, isso é muito divertido. Demais, velho. Tem uma interação, então... que o Mug falou dessa quarta parede, que é muito forte, cara. Eles sabem que isso é uma animação, eles sabem que a gente existe, e eles vão trollar a gente porque eles querem, porque eles podem. Isso é, tipo... Eles zoam, vamos dizer assim, a quem faz, então os editores, sim, o chefe, todo o processo criativo. Tem episódios que eles aparecem preto e branco, porque não deu tempo de colorir, gente. Eu lembro, muito bom. Eu acho que ele vai falar mais depois desse negócio e tudo mais. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi Gintama, e eu vi ele, acho que o primeiro episódio, todo mundo que vem em casa, o B é prova, porque o B foi eu que iniciei o B em Gintama, a gente tem uma aposta. Sim, é mó bosta. A primeira vez que eu assisti Gintama, eu dropei ele, porque eu falei, pô, que merda é essa? Eu também. Eu pensava, ele foi vendido pra mim como um anime de ação. É, exatamente. Quando eu peguei, eu... Mas que bosta é essa? Aí eu falei, ah... Aí, tipo, um ano depois, eu já tava mais meio induzido na área. Então eu falei, ah, não, vou assistir de novo. Caraca, eu não me arrependo. O meu foi diferente, porque eu vi o pessoal falando e tal. Vi ele com roupa de Bleach e eu já gostei bastante de Bleach e tal. Eu falei, what the fuck, né? Eu fiquei olhando. E eu amo anime de comédia. Eu amo. Eu também. Aí eu peguei, vi... Cara, eu quase morri. Eu virei pro meu namorado e falei, vamos ver? Vamos. Cara, foi diretaço a gente vendo e rindo. Aí eu cheguei pro senhor B e falei assim, B, seguinte, assiste Gintama. E o B é uma pessoa que não assiste tanto anime e tal, né, B? E aí ele falou, ah, não sei o quê. Aí rolou a aposta, que eu não via One Piece. Eu tinha visto até um ponto, falei, cara, não aguento. Aí ele falou assim, então tá, você vai ver One Piece e eu vou ver Gintama. Beleza. Aí eu viciei One Piece e One Gintama. Deu merda nos dois. Os dois ficaram cracudos em cada um. Aí você, né? Se arrependeu. Parabéns. E ele não. Então, uma coisa que eu tenho que falar. Eu, quando eu comecei a assistir Gintama pela primeira vez, eu dropei, obviamente. Por quê? Cara, foi na época que eu só assistia, tipo, Full Metal, Bleach e Naruto. Só assistia isso, só. Só os mais reverenciados. E aí, eu comecei a assistir aquilo lá. Eu tava acostumado com, tipo, anime de porradaria. Eu não entendia. E aí, eles faziam umas referências, eu não entendia. Era uma coisa muito confusa. Eu assisti 3 episódios, dropei. Falei, não é pra mim, esse treco é muito zoado. Demais. Aí, beleza. Um ano se passou. Desse um ano que se passou, eu virou uma pessoa centrada, entrei ao mundo de One Piece, eu estava entrando no mundo de One Piece. Então eu falei assim, tô dando chance pra outros animes, vou dar chance pra uns que eu assisti e dropei na época. Que nessa lista tava Gintama. Assisti 5 episódios, dropei. Aí a terceira vez, eu assisti o primeiro episódio já e falei, cara, eu já assisti isso 2 vezes, eu não vou assistir mais não. Aí eu não sei porquê, foi o Kuroki, nosso querido amigo Kuroki. Ele falou, cara, ele me convenceu. Ele falou, não, cara, você tem que ver. E aí eu fui enrolando aqui, então. Falei, cara, eu tô trabalhando muito e tal, espaço. Só que nisso, eu fui assistindo outros animes. Eu fui, tipo, sabe, entrando mais nesse mundo otakista de Mugi. E eu fui criando dentro de mim. E eu já tenho uma boa noção agora de anime pra ter todas as referências. Eu vejo todas as referências que eles largam na sua cara. Uma ou outra, é óbvio que não dá, né? Mas, tipo, enfim. Às vezes eles fazem muita referência com o próprio Japão. Preço de lá, compra de lá. E aí eu boio também. Mas, enfim. Depois, aí eu peguei uma época que eu peguei férias. E aí o Kuroki falou, cara, você pegou férias, você vai assistir Gintama. E eu assisti. E eu falei, caralho. Que demais, mano. Como que eu consegui dropar umas 5 vezes? Cara, todo mundo que vê... Eu tô tentando convencer um outro amigo nosso, do meu B, sabe quem é? Que é o Jorge, que ele vai... Eu falei, você vai assistir, você vai rir e depois você vai ficar viciado. Porque tem personagem pra todo mundo, gente, Gintama. É muito amor, sério. Eu sou muito... Ó, Gintama, eu conheci ele em 2008, pra ter uma ideia, né? Assim, não tinha muita legenda em português. Eu fiz tudo em inglês. Eu descobri esse lugar, assim. Eu tava na febre, baixando um monte de tipos de animes, né? E em 2008, eu já tinha visto uma boa quantidade de animes, né? Então, quando eu fui ver o Gintama, eu falei, velho, uma coisa de ação. Mas tem tanta referência de outros animes que tá muito interessante. Cara, assim, o Gintama, eu tenho que falar assim, ele não é pra todo mundo, né? Você tem que aceitar a comédia do Gintama, primeiro ponto. Não tem jeito. Se você não, se não tá familiarizado, se não gostar... Com gente pelada, tênis, entendeu? E você tem que aceitar a comédia tênis, com principalmente. Bosta, com orifícios... Com situações estranhas, bizarras, pessoas gritando um contra o outro. Cocô. Mas uma... e cocô, principalmente, também. Isso. São os dois principais. Ah, sim. Mas uma grande virtude do Gintama é que quanto mais animes você assiste na sua vida, mais você vai pegar as piadas de Gintama, mais você vai gostar do Gintama, cara. Exatamente. Mas aí, cara, aí que tá que eu te falo, depende. Por quê? Eu não sou viciadão em anime. Vou dizer assim, que eu atualmente eu vejo o quê? One Piece e Gintama. Praticamente, saca? Então, tá só esses dois animes que eu tô assistindo. É mais ou menos. Mas é que tá, eu não assisto quase nada, cara, eu me divirto pra caralho, porque ele não Sim, tem só ele, referência ali, tudo bem, que a base dele é referência, claro. Claro. É, referência anime. É, mas não é porque você não assiste os outros que você não vai gostar ou entender a comédia, né? Óbvio, só que eu acho que você tem um aproveitamento melhor da série se você tiver uma noção melhor sobre outros animes, cara. Não, eu não sei. Ó, depende do... Por exemplo, eu lembro quando eu assisti, eu não lembro qual era o fansub. Eu não sei se era em português ou em inglês também, já não lembro mais. Mas no final e no começo dos episódios, eles postavam a lista de referências. Ah, sim. Pô, aí era da hora, hein? Isso é da hora. Então, tipo, porque é muita cara... Chega, tem episódio que eles falam, que eu lembrava do fansub que eu assistia, que ele chegava assim, então, pessoal, as referências nesse episódio são muitas, então a gente deixou um minuto no final pra explicar pra vocês. Que empate, sensei! É, mas é uma coisa que eu digo assim, então, quando você pega essas referências que são bem suaves dentro do anime, cara, você acha assim, velho, mas estão fazendo piada disso, que da hora, que demais! Bem, Mas, gente, vamos lá. A gente tá falando muito sobre como funciona a Gintama, que é muito referência a essas coisas. Mas vamos entender, porque, como a gente falou, a gente tem um background, a gente tem personagens ali importantes, o Gintoki, essas coisas. Vamos entender um pouco a sinopse dessa bodega aí. Bom, a sinopse, cara, pra começo de conversa, a boa parte da sinopse é contada em tudo início do episódio, até uma parte que os personagens se irritam. Mas você vai ouvir a sinopse aí por uns 15 episódios, até a hora que o Gintoki enche o saco e manda, pô, para com essa porra aí, para de encher o saco, todo mundo já conhece essa porra. Mas a história acontece no Japão, né, no período Edo, uma realidade bem distorcida do que... É um Edo futurística? É um... É, é futuro, alien, pode ser tudo, saca? Ele abre uma camada grande pra eles poderem zoar com tudo. Então tem alien, tem robô, tem tecnologia, tem feudal, tem tudo, saca, junto. Tem Shonen Jump no período Edo, cara. Exatamente. É isso mesmo. Tem prédios, cara. Tem prédios. É muito bizarro. Que, tipo, tem umas cenas de corrida. Eu acho que eu vi isso logo no 4. Ele tá, tipo, correndo de algum lugar. Aí a cena de trás, montanha. Aí ele entra por aquelas casas feudais clássicas. Aí quando ele pula o muro dessa casa, ele começa a estar numa avenida com um monte de carro passando rápido, tá ligado? Meu, what the fuck, tá ligado? E um monte de prédio na frente, cara. Tipo, é muito, muito nonsense, velho. É uma mistura de universos muito grande. Esse que é o legal do Gintama. Assim, ele não tem que seguir estritamente a storyline dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Não tem problema. Cara, se ele quiser falar, sei lá, de neve, especial de fim de ano lá que eles fazem, eles podem ficar só de neve. Eles podem fazer o que eles falarem, do que eles quiserem, cara. Isso é sensacional. Ele criou um mundo onde tudo que ele fizer é o certo. Por exemplo, tem um arco já mais lá pro meio dos 200 episódios, que é no espaço. Tipo assim, todo mundo tem mecha, referência absurda de todos os animes de mecha. E tipo assim, você vê o arco foderão e tal, chega no final ele fala troll, tá ligado? Basicamente ele fala troll na sua cara. Mas eu vou contar pra você ver a porra do negócio. Os alienígenas nesse cenário todo, né, são chamados de Amanto, né? Invadiram e conquistaram a porra do Japão, trouxeram os avanços tecnológicos do país, tipo sul, mas quantidade que tem robôs e mechas e máquinas super tecnológicas. Uhum. Os políticos e a população, né, acabaram aceitando os alienígenas, tipo, ah, invadiram, tomaram da gente, ah, fica aí, não tem problema, tá não, de boa, tá bom, né? Ninguém se importa. Os samurais se rebelaram pra tentar expulsar os alienígenas. Foi uma das primeiras guerras, a guerra Joey. Eles chamam de Guerra Joey mesmo. É, de Guerra Joey. Mas perderam feio pra caralho. Os samurais sobreviveram, tiveram que aceitar os alienígenas e sair daquela coisa de tentar fazer uma guerra. Ou aceita bem. Ou morre. Você tem essas duas opções. Ou aceita ou morre, basicamente. Ou aceita. Aí meio que eles vivem marginalizados nas paradas. A história, ela se foca no protagonista, né, que é o Gintoki. Antes que vocês achem que Gintama é o nome do cara, não, o nome do cara é Gintoki, apesar de que ele é citado como isso ou não, meio confuso. Eu realmente vou te falar sincero, faz tanto tempo que eu não vejo, que eu não lembro mais. Gintama é a tradução literal dos kanjis, é alma isso, prateada. Isso, mas né? Também você pode fazer um trocadilho e falar de bola de prata. É isso. Gintoki, cara! Gintoki, é. Gintoki. Se for Gintoki... Gintoki é o nome dele. Gintoki é o apelido que a... Esqueci o nome dele. Um dos amigos de infância dele, que é o piloto da... Ah, da já Yamada, sei, Que chama ele de Gintoki. O problema é que se chamar de Gintoki, o anime vira Gintama. E Gintama é bola de ouro ou bola do saco, isso. Que é como os japoneses Exatamente. Falam isso. E não pode falar isso, caramba. Claro que pode falar isso. Eles falam... Por que não pode? O Orpi já falou... Fala pras crianças assim, eu adoro Gintama. Pô... Então tá, né? A gente tem esse cenário aí onde você tem um Japão feudal, mas que as pessoas usam celular, tá passando nave, tem prédio, tem tudo. E aí a gente tem o Gintoki, que é um ex-samurai. É muito legal porque ele coça o nariz e lê Shonen Jump e fala que ele já tá velho pra ler Shonen Jump. E aí você fala, caraca, ele é igual a mim, nossa, socorro, né? E... ele é um cara tranquilão, né, na paz, é um ex-samurai, e ele resolveu fazer o quê? Putz, não tem o que fazer. Ele montou uma agência de Orozuya, que é o quê? Um faz-tudo. Você pede ele por um pequeno valor, ele faz. E aí ele acaba tendo seus amigos aí, né, o trio de Gintama, que é o Shinpachi, ou o Óculos. É o Óculos. Porque ele é o... Quatro olhos. Ele é o Óculos. E a Kagura, que é, sim, ela é uma manta, né? Muita gente fala, pô, não, ela não é... Sim, ela é um amanto, ela não é uma humana, mas ela tem toda a sua história, e eles resolvem os vários problemas aí, e são o foco do anime. O Gintoki, da sua vez, de uma forma, mas você sabe que ele foi um cara muito, muito, muito, muito foda na Guerra do Joe. Sim. Né? Bolado. Ele é aquele cara... Na verdade, não só ele, tá? Os outros personagens que nós vamos falar mais pra frente, eles são o tipo de personagem que são completamente escrachados, mas você fica naquela dúvida de, será que tá fazendo isso pra zoar? Ou será que ele é assim mesmo nesse momento? Por quê? Você vê momentos da história dele que foram fodas e de repente ele vai e escracha na sua frente. É, mas não é só isso. O Gintoki, ele sai de uma carga dramática extrema, extrema, pra entrar, tipo, numa carga, tipo, ele é média, bem, tipo, é aquela base que tipo... até o One Piece tem, né, que, por exemplo, você tem um personagem que ele ri muito, é super divertido, mas ele teve um passado bem fodido. E é engraçado que o primeiro episódio mesmo, você vai, tá aquela correria, né, uhum. É típico de começo de anime mesmo, que tá acontecendo alguma coisa que vai te introduzir o personagem principal. Há uma luta já pra você ver o nível de fodacidade da pessoa. E aí ele para na sua frente, olha pra TV assim, olha pra um lado, pro outro e corre, vai, ele senta o pé. Foda-se que tem uma galera atrás dele, saca? Tipo, ele senta o pé. E aí você é apresentado a ele. Ah, a Kagura, que é a mulher mais forte de todas as galáxias, é a minha querida. Mano, a Kagura. Que é um aprendiz de samurai, que tem um problema. A Kagura, porque, tipo, assim, demais, velho. É ele e a Otai, que são os irmãos. Eles têm um dojo e já mora a primeira referência. Pra quem não sabe, né? De Samurai X. Então, trabalha e... Ele, né, ele trabalhava Samurai e ele começa a trabalhar o Gintoki. Então, a história básica mesmo é essa. Por isso que a gente falou que os episódios podem ser um pouco... Tem arcos, mas muitas vezes você vai pegar um episódio que dane-se, não tem nada a ver com nada, ligado? É eles resolvendo um problema. Ponto, acaba aí. Eu até me lembrei dessa parada, que às vezes você tá assistindo um episódio que é todo comédia e no final ele já tá emendando com uma coisa séria pra começar o arco. Então, às vezes chega a ser até um pouquinho complicado, né? Por exemplo, vamos dizer assim, vamos dizer que o arco da Benizakura começa, sei lá, dos 59 até o 63, um negócio assim. Então, mas no 58 ele já faz a introdução pra Benizakura. Então, meio que é tipo todo comédia, ele já no final dele é sério. Ah, sim. Isso aí é uma evolução da história, uhum. Né? Lá no começo você via que era muita piada, muita zona mesmo, assim, de humor, né? Pouca luta também. Mas depois você vê que ele vai melhorando, vai avançando muito. Começa com um humor pesadíssimo, uma paródia bizarra, mas tem uma carga dramática tão forte também que funciona pra valer em Gintama. Então, o Gintama tem muito esse contraste, né? O Sorachi então, é muito tem muito esse contraste, né? De humor e drama. Humor e drama. Um drama que funciona pra caramba e um humor pesadíssimo. Divertidíssimo. E o drama que ele causa, assim, nos pesado, episódios, velho, na minha nossa. Opinião, tá? Eu vou falar porque eu já sou um pouco mais emotiva, claro. O que acontece? Às vezes você tá vendo aquele personagem com aquela palhaçada o tempo inteiro. E aí quando você começa a ver a história dele, você fala, caraca, então, tipo, tudo que ele passou e agora ele tá rindo. Mas tem casos que é de chorar, assim. Eu chorei em algumas sagas de Gintama. Cara, eu nunca pensei que eu ia falar isso, tipo, em um cast de anime. Mas ele é meio overactor. Isso. Cara, a maioria é extremo. Tipo, é extremo pra as coisas que acontecem. Overreaction. Não sei. É, o Jovem Nerd que fala melhor. Overreaction. Mas o Gintoki, ele é mais ou menos isso aí, overaction. Mas ele é overaction pra tudo, né? Pra tudo, exatamente. Pra tudo. Não é tipo, num filme, um ator que é assim, não. Todo mundo. É todo mundo extremo ali. O Shinpachi, ele tenta ser mais pé no chão possível, até a hora que ele escaralha e vira um porra louca. Mas, normalmente, o que aproxima mais as pessoas daquele mundo louco, principalmente no início, é o Shinpachi, entendeu? Porque ele tenta ser, não, isso tá errado, não, isso tá zoado. Até a hora que, de repente, vai pro caralho e precisa pra onda. Porque ele é o cara mais centrado, é o cara que, tipo... Tenta, né? Tenta. Vê a realidade, né, cara? Ele tenta. Até que ele fala, não posso com eles e juntem-se a eles. Aí ele fica escrachado também. Uma coisa que vale falar muito bem de Gintama, cara, são as músicas. Porra, cara.